Avistar o ponto autorizado, pista no zero, vento no 20 graus, 059. Oceano 6225, QNH 10014. Alfa Juliette, autorizado ingresso no pátio principal. 6225, no solo 26, parte da direita, Alfa, reporte para ingresso no pátio. quando você está com um voo bom, você está ligado para espaço, para o espaço, e aí você está mais alto, não faz. Azul 5126, Guarulhos, transição elétrica. Azul 5126, pronto, cópia. 5126, autorizado destino, confim, Serra Bravo, Charlie, Foxtrot. Via Ampers, o 21, nível 340. Decola 510, perfil de saída, Arborulo, transição Alefa, após Alefa, voa Tozop, quando intercepta a aerovia. Transponder 5566, controle Salvador 120, décima 8. retorno aqui para as 7, entendi, é o BT, confere? Passarelo 2221, copia. Passarelo 2221, autorizado destino, Serra Nova do Bravo Romeu, via rota do plano de voo, nível 180. Da colada pista 10, perfil de saída Momo, transição Batata, curva esquerda, transponder 5551, no controle 120, décima 8. Só para informação, tenho uma matéria aqui para 0800 do U. autorizado o táxi via Juliette Alfa, reporte pronto no ponto de espera, QNH 1014. Autorizado o táxi até o ponto 010 via Juliette Alfa. Reporte pronto, QNH 1014 no 4. Azul 5126, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Bolo 093, no solo 01, no taxa direita, Alfa, Juliette, portão 04. Autorizado a decolar, isso no zero, vento no 00 graus, 03 nós.